Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o programa Central do Sertanejo chegando na sua sexta-feira. Finalzão de semana, gente. Olha que maravilha, é um prazer enorme estar aqui na sua rádio preferida. Prazer, sou Silvio Ferraz e vou te fazer companhia com uma hora de sucessos com o melhor do sertanejão. Muita informação, muita música legal e hoje é sexta-feira, né, gente? Sexta-feira você sabe, né? Tem o nosso primeiro bloco super agitado, com as melhores, né? E também depois tem as 6 músicas mais tocadas durante toda a semana e uma grande recordação também. Olha que maravilha! Aonde você estiver, em casa, no carro, no trabalho, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! É um prazer receber você aqui, né? Que beleza! Olha, eu vou falar pra vocês aqui, já começando a nossa sexta-feira. Hoje é dia 29 de abril do ano de 2016. Vou falar do Fred e do Gustavo. Fred e Gustavo gravam 2º DVD da carreira, recheado de participações especiais. Envolvidos com a música desde a infância, Fred e Gustavo são exemplo de uma dedicação e comprometimento com a música, o trabalho que escolheram para suas vidas. Sim, o trabalho, afinal, tiram desse caminho, né? Já estão aí desde cedo nesse caminho. Fred, aos 6 anos, e Gustavo, aos 12, se uniram para fortalecer ainda mais a marca Fred e Gustavo. Hoje, além da popularidade em shows e redes sociais, o bom humor e carisma são características marcantes dos dois músicos e compositores. O comprometimento com a música pode ser notado com a resposta do público, que segue aí cativando e amando os dois. E agora também, com essa necessidade, veio o 2º DVD da carreira. A gravação e a idealização deste sonho foi em Goiânia, Goiás, né? Vai ser, né? Não foi ainda não, gente. Vai ser no dia próximo, no 4 de maio. Dia próximo 4 de maio aí, no próximo 4 de maio, o cenário escolhido foi a Woods Bar. É, com certeza é um bar muito bacana de música sertaneja. A dupla Zé Neto e Cristiano, as gêmeas Mariana e Maraísa e também o jovem Léo Maia e o conhecido e respeitado Cuiabano Lima são as atrações que farão participações especiais, tornando a noite de Fred e Gustavo ainda mais inesquecível. Então vem aí o novo DVD da dupla Fred e Gustavo, que vai ser gravado ainda no dia 4 de maio. Olha que beleza, gente! Então na próxima semana aí, na próxima quarta-feira, vai acontecer a gravação do Fred e Gustavo. Boa sexta-feira, bom fim de semana pra todo mundo. Vai, vamos aí abrir o Central do Sertanejo com Fred e Gustavo, pode ser? Então tá aí, Central do Sertanejo no ar, na sua sexta-feira. Toda noite vem buscar meu coração, levar o meu amor pra sua coleção. Seu vício é dominar, seu toque é fatal, me ama como um louca que parece real. Quando nasce o sol eu olho para o lado, me vejo no espelho, meu corpo está marcado. Ela já foi embora, sempre na mesma hora, provar outro sabor, mas à noite ela volta. Eu sei que vou te esperar mais uma vez dentro do quarto, em minha cama, mais uma vez. Me entregar ao seu veneno, já sabendo que não ama, mesmo sabendo que não ama. Porque é tão maldita a dama da noite dos meus sonhos, a mulher que me faz perder o sono, que vem e vai e a saudade fica. Porque é tão maldita a dama da noite dos meus sonhos, a mulher que me faz perder o sono, veneno que meu corpo necessita.

besteira que você já leu. Não dá mais aqui o trouxa que escreveu. É culpa da bebida, foi só recaída. Pelo amor de Deus, esquece. Eu sei que cara é melhor do que eu. Esse beijo que deu nele, cê nunca me deu. Continua o que cê tá fazendo. Cê vai beijando, eu vou bebendo. Assustei, e o papo deixei cair da minha mão. Era você beijando outro sem parar. Por isso eu liguei, melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar. Melhor desconsiderar. Esquece toda essa besteira que você já leu. Não dá mais aqui o trouxa que escreveu. É culpa da bebida, foi só recaída. Pelo amor de Deus, esquece. Percebi que cabe melhor do que eu. Esse beijo que deu nele, cê nunca me deu. Continua o que cê tá fazendo. Esquece toda essa besteira que você já leu. Não dá mais aqui o trouxa que escreveu. Foi só recaída, pelo amor de Deus, esquece. Percebi que tá bem melhor do que eu. Esse beijo que deu nele, cê nunca me deu. Continua o que cê tá fazendo. Cê vai beijando, eu vou bebendo. Cê vai beijando, eu vou bebendo. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Vou pro boteco, com 10 real encher o caneco. Se eu não beber vou ter um treco. Meu celular já acabou os créditos. Alô garçom, me traz a senha do Wi-Fi. Preciso ver meu zap zap, chamar a turma pra beber. Nós é duro, quebrado até tomar sinar. Só tem dois paieiros, mas nunca nós sai do bar. Alô garçom, me traz uma pinga com limão e de torresmo uma poção. Passou dos 10, eu limpo o chão. E de um é doido, um de burro que é de graça, pra tomar junto com a cachaça, pra ver se o estango aceita bem. Nós é duro, quebrado até tomar sinar. Só tem dois paieiros, mas nunca nós sai do bar. A gente não sai do bar. A gente não sai do bar. Traz uma pinga, um torresmo e wi-fi, que a gente não sai do bar. Nós não é fazendeiro, nós é cachaceiro. Nós não tem crise se falta o dinheiro. Se tiver uma pinga, um torresmo e um banheiro, não falta mais nada, aí nós não sai do bar. A gente não sai do bar. Traz uma pinga, um torresmo e um wi-fi, que a gente não sai do bar. A gente não sai do bar. A gente não sai do bar. Traz uma pinga, um torresmo e um wi-fi, que a gente não sai do Central do Sertanejo, Pedro Henrique e Fernando, a gente não sai do bar. Fechando a nossa primeira sequência nesta sexta-feira, dia 29 de abril do ano de 2016. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês, né? Vem aí o intervalo, na volta tem uma grande recordação que vai ser surpresa. Não vou contar pra vocês agora, mas tenho certeza que vai todo mundo gostar. Vai todo mundo aumentar o volume. E depois dessa recordação, no segundo bloco, tem também as seis mais tocadas tocadas durante toda a semana. Eu vou, mas eu volto com mais Central do Sertanejo. Não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo de volta na sua rádio preferida. É líder de audiência nesta sexta-feira, dia 29 de abril. E agora tem recordação, né, gente? Você que acompanha o Central do Sertanejo sabe que sexta-feira, o segundo bloco, tem uma recordação pra gente relembrar grandes sucessos da antiga do sertanejão. E agora eu tô trazendo aí uma regravação da dupla Zezé de Camargo e Luciano nas vozes de Jorge Mateus. Me leva pra casa. É sucesso, é recordação no Central do Sertanejo. Casa.

do Sertanejo.